no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Monroy Instituto Ayrton Senna, por um futuro com educação e segurança para todos. Rádio CBN Vale do Itajaí, FM 95,9 MHz. Notícias com credibilidade. Uma emissora do grupo RFC. Unifique, melhor internet do sul do Brasil, está ainda mais completa. Para sua casa, 500 mega de internet fibra ótica de verdade, com instalação grátis e imediata. Para o seu celular, pacote com ligações, WhatsApp e Waze ilimitados, cobertura nacional com 10 GB para navegar à vontade no 4 ou 5G. Tudo isso por apenas R$ 99 mensais dos primeiros 3 meses. Chega de ter um monte de faturas. Unifique, venha até a loja ou acesse unifique.com.br e aproveite. Para proteger e servir, é delegado Egídio. Para mim, ser de direita é muito simples e bem natural. Eu fui criado pelos meus avós, que compartilham desses princípios e valores, como a fé, a disciplina e o respeito à família. Eu aprendi isso dentro de casa, com o exemplo deles, que sempre me ensinaram o que era certo e o que era errado. E a melhor forma de honrar esse legado é compartilhando esses mesmos valores com os meus filhos. Vote 22. Federação Portuguesa, VPL, MDB, PRDP, Federação PSDB, Cidadania, PR, União Brasil. Notícias do governo de Santa Catarina. Em Santa Catarina, a fila anda e nunca se fez tantas cirurgias. Você sabia que no relatório do Ministério da Saúde, fomos o estado que mais operou pacientes em todo o Brasil, bem na frente de São Paulo em segundo e Minas Gerais em terceiro lugar? É a redução das filas e a saúde dos catarinenses cada vez mais levada a sério. Governo de Santa Catarina. O Samai de Blumenau arrecada 15 milhões de reais por mês e ainda deixam faltar água na sua casa. No meu governo, vamos acabar com a cobrança mínima de água. Sim, é possível e nós podemos. Podemos e vamos. Agora estou pronto para dar o próximo passo e me dedicar ainda mais à nossa cidade. Quero ser o prefeito para transformar Blumenau em um lugar melhor para todos nós. E vem comigo! Vote Alba! Vote 20! Propaganda eleitoral gratuita. Coragem para mudar. Lei 9504/97. Podemos. Ei, tá ligado que o Beto Carreiro World tá aberto todos os dias? Aham, são 7 dias por semana de Hot Wheels. E? Tem diversão sem fim no Rebuliço, Fire Whip, Big Tower, Crazy River, Nerf Mania e muito mais. De segunda a segunda. E? Todos os dias tem no Ritmo de Trolls o incrível show com fogos de artifício. Então, bora! Bora! Bem-vindo ao nosso World. CBN, Vale do Itajaí, a rádio que toca notícia. Vote nos candidatos a vereador da Federação PSDB Cidadania. Sou o Gugu. Em 100 dias como vereador, trouxe avanços em mobilidade e sustentabilidade. Quero continuar esse trabalho por uma Blumenau eficiente e sustentável. Vote 45123. Oi, sou o Beto Wexler, candidato a vereador, para junto continuarmos a construir uma Blumenau ainda melhor. Eu peço seu voto. Beto Wexler, 45450. Coligação Proteger Servir, PL, MDB, PRDP, Federação PSDB, Cidadania, PR, União Brasil. Rádio CBN Vale do Itajaí. Emissora da Rede Fronteira de Comunicação. Repórter CBN. Sexta-feira, 6 de setembro de 2024. O presidente Lula afirmou que vai se reunir hoje com o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Ele disse ainda que alguém que pratica assédio não pode ficar no governo. Lula ressaltou, no entanto, que o chefe da pasta tem o direito de se defender. É a primeira vez que o presidente fala publicamente sobre as denúncias de assédio sexual contra Silvio Almeida, relatadas pela ONG Me Too Brasil. Segundo o portal Metrópolis, uma das vítimas é a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. O titular dos Direitos Humanos nega as acusações. As declarações de Lula foram dadas em entrevista a uma rádio de Goiânia. Os saques em caderneta de poupança superaram os depósitos em 398 milhões de reais no mês de agosto. Em julho, o resgate foi de 908 milhões. Desde o início do ano, a aplicação já acumulou um saque líquido de mais de 4 bilhões de reais. Os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central. Mais de 400 mil pessoas tiveram de sair de casa na ilha de Hainan, no sul da China, por causa da aproximação do super tufão Yagi. Os ventos do ciclone tropical podem chegar até 240 km por hora. O fenômeno passou pelas Filipinas nesta semana e provocou inundações e deslizamentos de terra. Pelo menos 13 pessoas morreram. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 1,07% aos 135.052 pontos. O dólar comercial está em elevação de 0,31%, cotado a R$ 5,58. O euro vale R$ 6,19, alta de 0,16%. No horário de Brasília, meio-dia e 34. Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Brasil. Reportagem, nós vamos a Brasília com Felipe Igreja, tem mais um desdobramento do caso das denúncias contra o ministro Silvio Almeida. Felipe Igreja. Isso, Stardenberg. A Comissão de Ética Pública da Presidência da República terminou agora há pouco uma reunião virtual extraordinária e decidiu, por unanimidade, abrir um procedimento preliminar, um procedimento administrativo preliminar para investigar as denúncias contra o ministro Silvio Almeida. Ele agora tem um prazo para encaminhar esclarecimentos a essa Comissão de Ética Pública da Presidência sobre os fatos narrados e os integrantes da comissão vão analisar o caso envolvendo o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Ao final desse prazo, depois do ministro ter encaminhado as respostas, aí sim a Comissão de Ética Pública se reúne e pode deliberar aí por aplicar algum tipo de sanção, uma censura ou até mesmo indicar ao presidente Lula a demissão do ministro. No momento, então, foi aberto esse procedimento preliminar, o ministro vai ter um prazo para apresentar a sua defesa, depois a Comissão de Ética Pública se reúne e emite um parecer sobre esse caso. Sardenberg. Muito obrigado, a informação do Felipe Igreja. E agora temos a informação aqui com a Cássia Regina, Cássia Godoy, a morte de Sérgio Mendes. Morreu nesta sexta-feira, Carlos Alberto, aos 83 anos, em Los Angeles, nos Estados Unidos, o pianista Sérgio Mendes, consagrado como astro internacional da música brasileira. Familiares do artista confirmaram o fato ao jornal O Globo, sem detalhar a causa da morte. Desde o fim de 2023, o músico vinha enfrentando doenças decorrentes de problemas respiratórios. Principal expoente do samba jazz, Sérgio Mendes deu os primeiros passos na carreira ao lado de nomes como Tom Jobim, Vinícius de Moraes e Baden Powell, a quem conheceu no Beco das Garrafas, principal reduto da Bossa Nova, em Copacabana, no Rio de Janeiro, durante os anos de 1950 a 1960. Foi no local, aliás, que ele ouviu pela primeira vez a canção Mais Que Nada, na voz de Jorge Benjor, até hoje seu maior sucesso, e que impulsionou no exterior o grupo Brasil 66 com um LP de estreia. 40 anos depois, em 2006, a música foi regravada igualmente com grande êxito pelo grupo americano de hip-hop Black Eyed Peas. Voltou a ser muito cantada depois de muitos anos. Sérgio Mendes vivia há 6 décadas em Los Angeles, nos Estados Unidos, ao lado da mulher, a cantora Gracinha Leporassi, com quem estava casado há mais de 50 anos. Os dois Eram parceiros musicais, ela cantava na banda de Sérgio desde o início da década de 70. A decisão de partir de vez com a família para os Estados Unidos, onde realizou duas turnês ao lado de Frank Sinatra, com quem cultivou ali uma amizade, foi precipitada pela instabilidade do Brasil depois do golpe militar de 1964. Então, a triste informação que chega até nós agora é que morreu nesta sexta-feira, aos 83 anos, em Los Angeles, nos Estados Unidos, o pianista Sérgio Mendes. Aqui do ritmo clássico do Sérgio Mendes, da banda 66. Seguindo. Dia a dia da economia, com Miriam Leitão. Oferecimento Genial Investimentos, a única que dá cashback para quem investe no Tesouro Direto. Abra sua conta. Não temos a Miriam Leitão, mas temos aqui uma informação sobre a economia dos Estados Unidos. Hoje saiu a informação sobre a criação de vagas nos Estados Unidos no último mês e o resultado veio abaixo do esperado, mostrando que a economia norte-americana está claramente num processo de desaceleração. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que isso vai se consolidando a opinião, o consenso de que na próxima reunião do Banco Central Americano eles vão começar o processo, não é que eles vão reduzir o juros, eles vão começar um processo de redução da taxa de juros. O que eu quero dizer é o seguinte, não vai ser uma redução. Eles vão começar um processo de seguidas reduções da taxa de juros, já que a inflação dá sinal de desaceleração e também o chamado mercado de trabalho, indicando que a economia americana está desacelerando. Ao mesmo tempo, os dados de criação de emprego são, de um lado eles mostram uma desaceleração, mas de outro lado mostra que a economia continua gerando vagas e, portanto, não está em recessão. Né? Então, está se aproximando daquela coisa que os economistas chamam de um pouso suave. Quer dizer, a economia se aquece demais, o Banco Central, a inflação sobe, como subiu nos Estados Unidos, chegou quase perto de 10% ao ano, que é muito alto para uma economia de longa estabilidade. E aí o Banco Central elevou a taxa de juros de uma maneira inédita, muito forte, e a inflação então começa a ceder. E aí a ideia é que a inflação começa a ceder, que a economia desacelere, mas sem cair na recessão, e parece que é isso que está acontecendo. O que nós temos a ver com isso? É que na medida que cai a taxa de juros nos Estados Unidos, tem uma tendência de valorização das moedas emergentes, né? Porque quando a taxa de juros nos Estados Unidos está muito alta, o que acontece? Os capitais saem dos países emergentes de risco e vão para uma aplicação segura em títulos do governo americano, pagando aí essa taxa de juros mais elevada. Quando a taxa de juros lá começa a cair, os capitais procuram outros investimentos, outras moedas, e as moedas emergentes acabam sofrendo, passando então por um processo de valorização. Isso ainda não aconteceu, né? Fui dar uma olhada aqui no dólar hoje e o dólar ele abriu em queda, né? Chegou a bater 5,54, mas agora está em alta de novo. É porque tem o fator externo, né? A queda de juros nos Estados Unidos significa a valorização das moedas emergentes, incluindo o real. E isso é o fator externo, mas tem o fator interno, os fatores internos também, né? O desajuste das contas públicas brasileiras, alguma incerteza em relação ao andamento da economia, a inflação que está subindo. Então, os fatores locais provavelmente impedem que o dólar se valorize mais aqui no Brasil. Mas isso é um processo em andamento, vamos ver. E agora temos intervalo. E já voltamos. CBN Brasil. O Uma das principais estratégias para impedir o aumento da temperatura do planeta é a transição energética. Medidas como a redução das emissões de gases de efeito estufa podem esvaziar o papel dos combustíveis fósseis nos eventos climáticos extremos. E para desenvolver alternativas mais limpas e menos poluentes, como veículos elétricos, placas de energia solar e turbinas eólicas, são necessários os chamados minerais críticos, como lítio, cobre, níquel, nióbio, entre outros. Dados da Agência Internacional de Energia estimam que até 2030, quase um em cada três carros deverá ser elétrico. E o Brasil, considerado um dos principais países do mundo em reservas de minerais críticos, é protagonista nesse processo. O país tem a terceira maior reserva mundial de elementos conhecidos como terras raras, com 21 milhões de toneladas. Os minerais críticos são um passaporte para o futuro do planeta. Essa é a verdadeira mineração do Brasil. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. CBN, Vale do Itajaí, a rádio que toca notícia. Já pensou em adquirir o seu imóvel no litoral com opções de lazer para você curtir o ano inteiro? A Roca tem as melhores opções de apartamentos em Barra Velha, Balneário Pissarras e Penha, com condições imperdíveis. Aproveite cinema, sala de jogos, academia, brinquedoteca e muito mais, sem sair de casa e com bem-estar que só a Roca oferece. Quer saber mais? Visite nossas centrais de vendas ou acesse roca.com.br. Roca Empreendimentos, a construtora líder de mercado no norte catarinense. O delegado Egídio nada fica pra depois, pra proteger e pra servir. O meu voto é Egídio. Quem tem experiência em cuidar da nossa cidade quer que Blumenau siga crescendo. Não é mesmo, prefeito Mário? Pra dar continuidade ao que vem dando certo, pra melhorar o que precisa ser melhorado, pra proteger Blumenau e pra cuidar da nossa gente, eu apoio o delegado Egídio e a Maria Regina. Vote delegado Egídio. Vote 22. Coligação Protegida Civil, PRNDB, Brasil. Notícias do governo de Santa Catarina. Você sabia que mesmo não tendo o maior parque industrial, somos o estado brasileiro que mais emprega trabalhadores na indústria? Somos campeões na geração de empregos com carteira assinada. E mais de 34% desses trabalhadores CLT estão empregados nas nossas indústrias. É trabalho catarinense que viaja para o mundo. Governo de Santa Catarina. Ana Paula, prefeita. Já pensou como seria bom saber que seu filho está em uma boa escola enquanto você trabalha? A Ana já. Vamos ampliar o tempo de funcionamento das creches e aumentar o número de escolas em tempo integral. Na nossa Blumenau, você vai trabalhar sabendo que os seus filhos estão seguros e bem cuidados. Palavra de mãe. Isso é escola em tempo integral da Ana. É Ana Paula, é Blumenau. Coligação, União, Renovação e Trabalho. A turminha mais divertida do mundo pet está de volta no North Shopping. Inspiração no famoso seriado Patrulha Canina. O musical Aventura Canina promete muita diversão para as crianças. Dia 14 de setembro, às 17 horas, na Praça Central do North Shopping. O show será gratuito. Quer mais diversão? Siga para o Norte. Mais informações pelo Insta, @NorthShopping. Vote nos vereadores da nossa coligação. Sou a professora Geice, mulher, jovem, sindicalista e pronta para lutar pelo direito dos trabalhadores e trabalhadoras. Chegou a hora dos servidores serem representados de verdade na Câmara de Vereadores. Em defesa do serviço público, vote professora Geice 13456. Olá, sou o vereador Adriano Pereira. Quero continuar sendo seu representante na Câmara de Vereadores. A voz dos 35 bairros da nossa cidade. Legislando, fiscalizando e cobrando. Voto não tem preço, tem consequência. Vote Adriano Pereira 13555. Federação Brasil da Esperança. Cansado dos problemas de TI da sua empresa? A Tec Mais Soluções resolve tudo para você. Trabalhamos com soluções em gestão de TI, servidores, antivírus e firewall corporativo, Microsoft 365, backup em nuvem e muito mais. Fale conosco pelo WhatsApp 47-3288-6551 ou acesse tecmaissoluções.com.br. Tec Mais Soluções. Nós cuidamos do seu TI para que você foque no seu negócio. De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora. CBN Vale do Itajaí FM. Canal 95,9. A rádio que toca notícia. CBN Eleições 2024. Bom, nós vamos a Belo Horizonte com o Vitor Veloso. Hoje foi o último dia da sabatina da CBN Belo Horizonte, em parceria com os jornais Globo e Valor Econômico. Vitor Veloso tem as informações. Vitor. Boa tarde, Sartenberg. O candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, o senador Carlos Viana, do Podemos, disse que a direita bolsonarista ainda é muito forte aqui em Belo Horizonte, mas se classificou como um candidato independente. A afirmação foi hoje, durante a nossa sabatina aqui da CBN, em parceria com os jornais O Globo e Valor. Carlos Viana disse que nas últimas eleições, Bolsonaro não cumpriu o acordo de apoiá-lo na disputa pelo governo do estado e foi padrinho político do Zema. Ele defendeu novo espaço para a direita e confessou que tem restrições políticas ao ex-presidente. Eu convivi com o ex-presidente Bolsonaro 3 anos como vice-líder do governo. E eles me chamaram para ser candidato a governador porque Zema não dava apoio a Bolsonaro. Primeiro evento público em Uberaba, na Exposebu. Bolsonaro levantou o braço do Zema e disse que time que está ganhando não se mexe. Não cumpriu comigo o acordo. Então, quando a gente fala que eu sou direita, logo pergunta: você apoia Bolsonaro? Eu tenho muitas restrições políticas, tenho outros elogios, mas politicamente, a meu ver, o presidente, ele abandona, ele não cumpre os tratos. Então, a direita precisa ter novas vozes. Viana, que tem feito elogios ao candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, do PRTB, afirmou que ele precisa confirmar que não tem ligação com organizações criminosas. Sobre isso, Viana disse acreditar na idoneidade do candidato e o classificou como a nova voz da direita. Durante a conversa, também fez críticas ao governador Romeu Zema. Segundo Viana, Zema não fez obras em Belo Horizonte e não teve capacidade de cumprir acordos, como a dívida de Minas com a União. Viana também citou a relação com o governo Lula, se for prefeito de Belo Horizonte. Ele afirmou que, como senador, mantém boa relação com o governo federal. Viana teve a maior queda nos números de preferência do eleitorado, conforme o último levantamento Datafolha, e falou sobre a pesquisa na entrevista. O candidato avaliou a diferença entre os números dele e do deputado Mauro Tramonte, do Republicanos, que lidera o levantamento. Sobre isso, apesar de os dois terem sido apresentadores de TV, ele justificou que saiu da televisão há 5 anos, diferente de Mauro, que estava na TV até o início da campanha. Falou ainda que, apesar dos dados, nas ruas tem uma percepção diferente. Eu percebo algo muito diferente. Onde nós distribuímos o material, onde não há material. Porque a pessoa, quando pega o papel, joga o papel no chão, não sobra material. Onde nós estamos distribuindo, as pessoas estão guardando e prestando bastante atenção. O fato de que eu saí da televisão há 5 anos para me dedicar à política, que é diferente do meu colega, que se manteve na televisão, inclusive como deputado. Ele fica na televisão de 12h30 às 15h30. Eu não quis esse ônus para mim. Eu respeito o dinheiro público e quis a experiência política. Então, saí do jornalismo e eu estou tentando mostrar para as pessoas que a gente precisa muito mais do que apenas propostas superficiais. O candidato voltou a comentar sobre pessoas em situação de rua. Viana reforçou que deve retornar com essas pessoas que desejam para as cidades do interior e que pretende contar com o apoio de igrejas. Na segurança, propôs criar a Polícia Municipal. A justificativa, segundo ele, seria para a coordenação do trabalho em conjunto com a Polícia Militar. Na educação, falou em mais unidades para ensino médio. O candidato também defendeu educação sexual para jovens e rechaçou identidade de gênero para crianças. Nós aqui da CBN, com o jornal Globo e Valor, ouvimos os 5 candidatos mais bem colocados na última pesquisa Quest de agosto. As entrevistas podem ser conferidas em todos os nossos canais digitais, aqui no site cbn.com.br, no nosso canal do YouTube e também no aplicativo. Sartenberg. Muito obrigado, Vitor Veloso, de Belo Horizonte. Na semana que vem, a partir do dia 11, a CBN Rio começa a ouvir os candidatos a prefeito lá da cidade, sempre em parceria com os jornais Globo e Valor Econômico. E depois, na outra semana, a partir do dia 16, será a vez da CBN São Paulo, sempre com Globo e Valor, entrevistar os 5 principais candidatos na capital paulista. Bom, você vai acompanhar tudo aqui pelo CBN Brasil. E vamos então agora dar um giro aqui pelo noticiário eleitoral, para algumas cidades, já que nós estamos há apenas um mês das eleições em São Paulo. Quem está acompanhando é a Gabriela Rangel. Gabi. Sadenberg, começamos falando sobre o prefeito e candidato à reeleição aqui pela, da capital paulista, Ricardo Nunes, do MDB, que cumpriu agendas públicas nesta manhã, e o assunto Bolsonaro voltou à pauta depois que o ex-presidente falou em Belo Horizonte que achava muito cedo para entrar massivamente na campanha paulistana e que, vou abrir aspas aqui, pode ser que tenha que esperar um pouco mais, fecha aspas. A campanha de Nunes tem a expectativa de gravar na próxima semana com Bolsonaro a propaganda eleitoral durante uma visita na CEAGESP. Questionado pela CBN sobre essa declaração recente, Nunes se mostrou surpreso e afirmou que amanhã vai se encontrar com o ex-presidente. Eu não sabia dessa entrevista dele em Minas Gerais. Amanhã, né, sentar e conversar. O que eu tenho só a certeza absoluta é que ele é uma pessoa de muita palavra e que tem um compromisso, indicou o vice, né, o Tarcísio, muito ativo na campanha. Então, não tenho dúvida nenhuma, até pelo comportamento de ser uma pessoa de palavra, de que a gente vai estar caminhando e contando e todos juntos aí para vencer a extrema esquerda. Amanhã tem um ato de 7 de setembro que Bolsonaro organizou. Então, Nunes, o governador Tarcísio de Freitas, o vice dessa chapa, Melo Araújo, e Bolsonaro se encontrarão antes no Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo paulista. E ontem, nessa entrevista aí que a gente ouviu, que a gente citou já um trecho feito em Belo Horizonte, Bolsonaro também falou sobre essa expectativa para o ato de 7 de setembro e repetiu a autorização para a presença do adversário, Pablo Marçal. Eu vi na imprensa a notícia que o atual prefeito iria. Eu liguei para o Silas Malafaia, se ele for, todos os candidatos poderão ir. Obviamente, não vão usar o microfone, porque seria um comício, né? Não seria o caso. Se o Pablo Marçal for, você será muito bem recebido, assim como qualquer outro candidato da capital São Paulo. Falando mais sobre essas agendas de manhã, né? O prefeito Ricardo Nunes assinou a desapropriação de um terreno que vai receber o Parque Bexiga. E falando rapidamente aí de outros candidatos que também possuem agenda nesta sexta-feira, Guilherme Boulos sai para a agenda nesta tarde, faz uma caminhada pela região de Marcilac. Tabata Amaral, pela manhã, visitou um projeto de cuidado animal no Jardim Brasília, e da Atena, pela manhã, fez uma caminhada na Avenida Ipiranga. Sardenberg. Muito obrigado. A informação da Gabriela Rangel, aqui de São Paulo. E agora temos... intervalo. Já voltamos. CBN Brasil. ...2024, com o grito de gol que você gosta. Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol Globo CBN. Oferecimento. Monroy Instituto Ayrton Senna, por um futuro com educação e segurança para todos. CBN, Vale do Itajaí, a rádio que toca notícia. Rede Fronteira de Comunicação, unindo o Sul pela informação. Rede Fronteira de Comunicação. Eu sou o Odair Tramontim, candidato a prefeito de Blumenau, e vou te apresentar 5 princípios para uma Blumenau de um jeito novo. No nosso governo, vamos colocar pessoas certas nos lugares certos, sem deixar espaço para a corrupção. O governo será sempre para o povo e os bairros estarão no centro da gestão. Nosso trabalho será incansável para Blumenau ser grande de novo. Tramontim 30. Coligação Novo PSD. O Hospital Santa Isabel recebeu a certificação ONA 3, concedido às instituições hospitalares que atendem padrões de segurança do paciente e qualidade na assistência. Desde 1909, o Hospital Santa Isabel mantém seu cuidado centrado no paciente, trazendo acolhimento e humanização no atendimento hospitalar. Em 2024, completamos 115 anos de história ao lado dos catarinenses. Hospital Santa Isabel, acolhendo e cuidando do ser humano durante todo o ciclo da vida. A Blumenau que a gente ama, que dá orgulho de viver, não pode andar pra trás, nós nascemos pra crescer. Com delegado Egídio, nada fica pra depois, pra proteger e pra servir. O meu voto é em ti, Luz. O meu voto é em ti, Luz. O meu voto é em ti, Luz. Em média, 5 mulheres são vítimas de feminicídio por mês em Santa Catarina. No primeiro semestre deste ano, a Justiça Catarinense concedeu quase 8 mil pedidos de medidas protetivas. Se você sofre com violência doméstica ou discriminação de gênero, procure ajuda. Um caminho é a Ouvidoria da Mulher, serviço do Judiciário para ouvir, receber denúncias e dar orientações. Para mais informações, acesse nosso site tjsc.jus.br. Justiça Catarinense, nosso trabalho é o seu direito. Vote nos candidatos a vereador do PL. Sou professor Ramalho 22555. Compromisso com a comunidade e dedicação ao próximo. Para vereador, vote 22555. Professor Ramalho. Patriotas, lutamos dias na frente do quartel e fui preso por defender nossa liberdade. Vamos continuar juntos. Peço seu voto, pastor Dirley Paz, 22022. Vote nos candidatos a vereador do PL. Coligação Proteger e Servir, PL, MDB, PRD, PP, Federação PSDB, Cidadania, PR, União Brasil. A independência do Brasil foi conquistada no dia 7 de setembro de 1822. Mais de 200 anos se passaram, mas temos que continuar atentos, porque essa liberdade está sob constante ameaça. Eu defendo a liberdade, e quem tem fé e boa fé nunca está sozinho. O delegado é Egídio, nada fica pra depois, pra proteger e pra servir. O meu voto é em ti, Luz. Coligação Proteger e Servir, PL, MDB, PRD, PP, Federação PSDB, Cidadania, PR, União Brasil. Baixe o aplicativo da Rádio CBN Vale do Itajaí FM e ouça nossa programação jornalística de Santa Catarina, do Brasil e do mundo. CBN, a informação que transforma. Repórter CBN. Sexta-feira, 6 de setembro de 2024. O Ministério das Mulheres classificou como graves as denúncias de assédio sexual contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. A pasta cobrou rapidez na apuração do caso. O posicionamento vem um dia após a ONG Me Too relatar a existência de denúncias de assédio sexual contra Silvio Almeida. Segundo o portal Metrópolis, Aniele Franco foi uma das vítimas. O ministro nega as acusações. Quase 57 mil pessoas moram em tendas ou barracas de lona, plástico ou tecido no Brasil e outras 1.900 vivem em veículos. A informação é do Censo 2022 e foi divulgada hoje pelo IBGE. Ao todo, há 160 mil moradores de domicílios improvisados no país. O número representa uma queda de 43% em relação a 2010. Um brasileiro foi condenado a 16 anos de prisão por integrar o grupo radical islâmico Hezbollah e fazer preparativos para cometer atos de terrorismo. A sentença aponta que ele pesquisou locais judaicos em Brasília, coletou informações sobre líderes religiosos do judaísmo e realizou o treinamento de tiros com armas de fogo. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, ele foi recrutado em 2022 por um investigado sírio naturalizado brasileiro, que integra e financia uma organização extremista vinculada ao Hezbollah. O Corinthians acertou a contratação do holandês Memphis Depay. O contrato deve ser assinado nas próximas horas, segundo o GE.Globo. O jogador chegará ao Brasil no fim de semana para firmar um vínculo até o fim de 2026. O clube paulista vai desembolsar cerca de 70 milhões de reais entre salários, luvas e bonificações. O último clube do atleta foi o Atlético de Madrid, da Espanha. No horário de Brasília, 1:02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN. Eleições 2024. Agora um giro pelo Rio de Janeiro com o Gabriel Freitas. Sardenberg, o candidato à Prefeitura do Rio pelo PL, Alexandre Ramagem, fez uma visita mais cedo a Curicica, na zona oeste aqui do Rio, com uma agenda voltada ao tema da educação. Ele conversou com moradores da região, apoiadores e pais de alunos, em frente à creche Augusto de Carvalho Torres Pinto, criticando a segurança nas unidades municipais de ensino e também a questão do apoio da Guarda Municipal. A região sofre com a influência de milicianos. Ramagem também falou sobre as vagas em aberto nas creches e a falta de assistência da prefeitura para que as mães de alunos possam ter tempo para estudar. Todas as modalidades têm seus problemas, inclusive na parte de segurança nas nossas escolas. A escola que a gente está visitando aqui hoje já foi invadida 6 vezes, em 6 oportunidades. São 13 mil vagas em aberto. A verba que é gasta com cargos comissionados, sem concurso público, mais de 650 milhões de reais, que a gente pode trazer esses 120 milhões e atender essas vagas de creche, inclusive as mães solteiras que precisam estudar e trabalhar. Bem próximo ao local visitado por Alexandre Ramagem, o prefeito do Rio e candidato à reeleição pelo PSD, Eduardo Paes, visitou agora há pouco o Espaço de Desenvolvimento Infantil Terezinha Saraiva, também aqui em Curicica. O tema também foi educação municipal. Ele confrontou a fala do adversário sobre a falta de segurança e a falta de atuação da Guarda Municipal e disse que a prefeitura tem investido. Então simplesmente não cabe na conta do orçamento da prefeitura, mesmo que se queira priorizar muito a educação, que já é uma prioridade. Ele podia sair daqui, dar uma ligadinha para o governador e dizer: ó, governador, nós estamos precisando aqui de uma ação efetiva da polícia, porque quem está mandando são os delinquentes, os marginais. Já Tarcísio Mota, do PSOL, tem entrevistas marcadas nesta sexta e rodas de conversa ao longo do dia. Os três candidatos também estão se preparando, Sardenberg, para sabatinas da CBN, que começam na próxima quarta-feira em parceria com o Valor e com o jornal O Globo. Serão entrevistados os candidatos mais bem colocados, de acordo com a pesquisa Datafolha, divulgada ontem, que mostrou o atual prefeito com 59% das intenções de voto, Alexandre Ramagem na sequência com 11% e Tarcísio Mota com 6%. Ontem também o Tribunal Regional Eleitoral indeferiu o registro de candidatura de Rodrigo Amorim, do União Brasil, e como essa pesquisa foi realizada entre os dias 3 e 4 de setembro, o nome do candidato ainda foi apresentado aos entrevistados, embora ele não tenha alcançado os 5% necessários para participar da sabatina, assim como Ciro Garcia, do PSTU. Na quarta, Ramagem então será sabatinado, seguido por Eduardo Paes na quinta e Tarcísio Mota na sexta. Os entrevistadores vão ser os âncoras da CBN, Bianca Santos e Leandro Rezende, os colunistas Lauro Jardim e Merval Pereira, do O Globo e da CBN, e a jornalista Camila Zarur, do Valor. Sardenberg. Muito obrigado, Gabriel Freitas, Rio de Janeiro. CBN Sabores, com Rusty Marcelini. Sabores, com Rusty Marcelini. Como vai, Rusty? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Tudo ótimo. Boa tarde, Rusty Marcelini. Bom, a propósito do Dia da Amazônia, celebrado ontem, o Rusty Marcelini vai nos falar de pratos e ingredientes amazônicos, Rusty. Exatamente, né, Sardenberg? E curiosidades também daquela região lá, que ainda é muito desconhecida por grande parte dos brasileiros, né? Primeiro eu queria deixar uma pergunta para os nossos ouvintes aí, que é o seguinte: você conhece a Amazônia? Você conhece lá os pratos de lá? Se conhece, já teve a oportunidade de visitar aquela região? Ou então, para quem é de lá, qual que é aquele ingrediente ou aquele prato que mais te surpreendeu e qual que é aquele que você mais gostou? Então, a primeira pergunta é essa aí, para a gente contar com as participações dos nossos ouvintes. Vocês conhecem Sardenberg, Cássio? Conhece a Amazônia? Ah, eu não conheço e é uma, assim, uma lacuna que eu tenho na minha vida. Ainda tem que conhecer, tem que viajar para a Amazônia. Não conheço. Eu conheço. Conheço, já fui várias vezes e conheço bem. Pois é, né, Sardenberg? Eu, a primeira vez que eu estive lá foi em 2006, tem aí quase 20 anos. A primeira cidade